九九四的。Control Alpha Two One Two Three Three。 repeat na sequência. 2268, termina 260. Desça para 2.000 pés, desça em cima de 1-0, 1-1, após o 4-2, 1 para 4-2, 1 para 4-2, 1 para 4-2. Carro 9073, voo Romeu, Jop 018. Carro 9063, que é 9065, na sequência, 125, terminal 45, ou termina 26, terminal 8. Direita via Índia, ponto de espera, chegou para a decolagem, 1-0, 1-1-3. Passarelo, se o chute sua, prove o sexo, vai ir para o ataque via Índia. As the holding point, your point, your right point, your point, your right point, your right point, your 030 grau 049. Salvador, bom dia, Azul 4234, Fucara Caju. Azul 4234, Oceano Transcórdico 043. Passarei substituir, 344, Neu a 0, 1, 0, 3, 0, 0, 0, 4, 9. Transition. Passarei 2223, the contact to Ponte, the American level 190, via Arbor 1 to Ponte. Understood, climb 18 series, altered diction, flat that is 2223. Contato radar, o dia chegada a ponte, 4753, o comando é o lado do céu, 290111. Rota do plano de voo, aerolíneo 427, nível 260. direita, subida Árvore 1, transição elétrica. Achara 5055, controle 120, decimal 80. Passarelli, Instituto de Cris, Jardim Formation, 11 o'clock, Silvia Bairro, Norte, Cidade, Passa, Catela Rodina, Manoeira, Catela Rodina, Faz Rio, com o Tênis, Fon, Auxiliar. Mais. Sérgio 4981. Será o 9978. 753, no solo 53, libere à direita, chama o solo 1, 2, 1, 2, 1, 9. Olimpo 04, mantém a posição, taxa 8. Azul 4981, autorizado ponto, funcional 0, vento 060 graus, 059. Autorizado ponto, na 10, 4. O 4 autorizado, ingresso está 1-0, reforço alinhado para o nosso cabeceiro 1-0. O 4981, no solo 5-6, ele daria à direita via Fox, tradução no solo, com a 2 anos de mão lado. Cruzeiro aplicado. Apresentando o sistema na Terra High Speed, do sistema na Terra 410, Canadá, no 06. 804, autorizado de falar, sistema 07060 graus, 089. já mandando o reconhecimento do telefonete, seja esquerda, pela 050, radial 300, que já é o Salvador. Tá, é sim, já mandando o reconhecimento do telefonete, pela esquerda, pela 060, que emite o radial 300, que já é o Salvador. Autorizado de Polaca, 35.0, 30 graus, 0619. Vou dar uma autorização para a ponta, decolada 09 inicialmente com proa do CEAS aguardando instruções. Proa do CEAS aguardando o Delta Papão de Fã. Final 9 ao solo. Na minha 302, autorizado o pouso, pista 0, vento 040 graus, 079. Só no pouso, entre a minha 302 e a porta passa. Sim. 2604, chame o centro Recife. Frequência, hora 2818, até no 2280. Prossiga dessa forma de fã. Tem condições de fazer o corredor interlagos ao contrário? Primo, dessa forma de fã. Sim, chame agora o controle, 120 decimal 8 0. Controle, 120 decimal 8 0, dessa forma de fã.